Trap Daddy. Trap Daddy. Baby, conta pra mim, onde que cê vai tão lindo. Só tu é pra mim, dormia na sua bunda. Flash, tá que pariu minha vida. Só tu é pra mim, dormia na tua bunda. Baby, conta pra mim, onde que cê vai tão lindo. Trapper quer trepar com ela. Ela não quer saber de cash. Ganha mais que tudo. Vai pra pagar os luxos e os vícios dela. Baby, conta pra mim, onde que cê vai tão lindo. Só tu é pra mim, dormia na sua bunda. Flash, tá que pariu minha vida. Só tu é pra mim, dormia na tua bunda. Baby, conta pra mim, onde que cê vai tão lindo. Mais safada, o que cê faz aqui? Na sua bunda, minha palmada, roxo igual meu lindo. Grita estouro, sou safada, linda igual sininho. Pego o Uber, pra minha house, hoje eu tô sem dinheiro. Queria saber seu nome, quantos anos usei uma foto do pé dela. Quem sabe o step dela fuma um back e ou se alguém da trap pega de na pussy step, grita salto slash, dropa pills, esquece, pede cash. No grave desce, sem ciúme, estresse, vou sem capa mesmo, bitch, Baby, conta pra mim, onde que cê vai tão lindo. Só tu é pra mim, dormia na sua bunda. Flash, tá que pariu minha vida. Só tu é pra mim, dormia na tua bunda. Trapper quer trepar com ela.